Meu filho, pois é, vamos chegando de novo, mais um Descarrego Pocket, ainda curtinho, mas já quase chegando na uma hora. Pois é, esse é o número 13, é o número bacana, o número da sorte, e eu acho que trará sorte para nós esse programa, meu filho. A gente abriu com Vaianz, a Escada, Itália. Pois é, os caras chegaram com um som novo chamado Orso Giallo. É, esse discaço, um ursinho, baita de um urso amarelo na capa. E esse som que você ouviu se chama Ladre de Carne. Bom som, Vaianz, SK, vale a pena conferir o disco dos caras. Lançamento aqui no Descarrego. Vamos seguindo com The Expanders. Pois é, a galera lá de Los Angeles, eles lançando um disco novo. Prepara aí que o nome é comprido. Old Time Something Come Back Again, volume 2. Sendo que é o volume 1, sendo que não existe o volume 1, então, bom, enfim, é confuso pra cacete. O som é I Have a Party, um baita de um reggae extraído desse som. O The Expanders, eles tiveram algumas semanas aí lançando alguns EPzinhos, só coisinha boa, só pedrada na sua cabeça. E já que estamos falando de som da Califórnia, reggae da Califórnia, vamos de Sublime. Fazia tempo, não tocava Sublime aqui no Descarrego. Get Ready, é um baita sonsaço que eu pessoalmente curto muito. Faz tempo que a gente não tocava Sublime, vamos de Sublime. Fechando esse primeiro bloco, vamos de Cancer Sucks. uma iniciativa, enfim, esse som é para doações para o menino Carter, provavelmente familiar de algum integrante da banda. Link no post, se você ouvir lá no Spotify, você vai estar ajudando as doações para o Carter combater o câncer, que é uma doença do cacete, como diz o nome da música. E essa música ela foi feita não só pelo grupo OC Ska Kids, que a gente comentou faz uns 2, 3 programas atrás, baita bandaça, fez aquele cover de Wizard maravilhoso, mas também Suburban Legends, sonsaço, se liga no primeiro bloco do Descarrego, vai! We'll be right back. If they catch you smoking, they're bound to drop the dime. Insufferable, informal, crazy fools. Wait with their fingers crossed for you to break the rules. And in the evening, we try to jam. We like your music loud in this here band. We let the bass line drop as loud as we can stand. Somebody always gotta turn informer for the man. I wanna know right now, is there one of you in the crowd? Are you gonna call 911 and spoil all of my fun? desde el corazón de las Antillas. Viajó ¿a dónde? Sin pasaporte ni visa. Fue tejiendo. Pois é, sonsaço, hein? Falei que o sonho ia ser bom. E lembrando, o link vai estar no post para você ouvir essa música de novo lá no Spotify. Ouça e colabore contra o câncer, meu filho. Pois é, vamos lá. I'm getting too old for this shit. É, às vezes eu me sinto assim também, me sinto velho pra essa merda. Kill Lincoln, Scacorzinho, de leve abrindo o segundo bloco. Na sequência, Smash Mouth, que nunca mais fizeram nada. Acho que eles lançaram alguma coisa em 2001, 2002. É uma boa banda que eu não sei porquê. Os caras deram uma desanimada depois de lançar Why Can We Be Friends. Mas a gente vai tocar aqui Flow, outro sonsaço também, meio Scacor. Muito bacana. Na sequência, The Route That I Took, os mestres, a banda da minha vida, Mighty Mighty Bostones. Infelizmente eu ainda não vi os caras ao vivo, vocês aí do Brasil tiveram a oportunidade de vê-los ao vivo. Ai, ai, ai, uma invejinha branca eu sinto de vocês que foram lá, mas tudo bem, um dia eu terei essa oportunidade. Seguindo o programa, vamos de Gramophone All Stars, o destaque da semana. Pois é, eles lançaram um disco novo, Gramophone All Stars, e só tem pedrada maravilhosa. A maioria das músicas é cover. Por exemplo, a primeira que a gente vai tocar duas em sequência, uma dobradinha. A primeira delas é I Wish I Knew How I Would Feel To Be Free. Essa música é de Nina Simone. Olha, não tem nem o que comentar. É uma mestra do soul music, um baita de um sonsaço original. E na versão do Gramophone All Stars, também um baita do sonsaço. E fechando o programa dessa noite, vamos de Treat Me Good. Ai, ai, ai, Treat Me Good, do primeiro disco do Slackers. Pois é, mas tocado pelo Gramophone All Stars. E ficou maravilhosamente linda numa voz feminina. E eu vou te falar, hein, só com uma pegada latina, que a música original também tem ali no uns batuques no meio da música, muito bacana. Vale a pena ouvir, se liga nesse bloco comprido. Valeu pra você que tá aí com a gente acompanhando. Ficou até agora, o programa tá voltando a ser comprido. Um abraço, até a semana que vem. E veja lá no post, tem outros sons do Gramophone All Stars, tem esses sons também. O Cancer Sucks do OC Ska Kids. Dá um pulinho lá em descarrego.com, meu filho, tá muito bom. Um abração, até a semana que vem. Mundosca. El pan Horacio, el carnal Big Javi, despídela, despídela. Sí, señor. Not giving up, not getting old, never keep my radio low. Fade away. You say it's just a phase. We're all giving in one day. Apathy. Why slayer is killing me, but I guess it's all the same. So the devil knows my misguided monster in the Doc Martin boots. In the wrong directions against all of the grands. Got off at all the wrong stops, back onto all the wrong trains. When holy hell just broke loose to cut it, I shut it down. There was a substance abuse running rampant through town. And then the trouble I had at the back door of the channel, a steady headache and a handful. It was too hard to handle. Too hard to handle. Time I took a good look at the route that I took. Without a drop of the sense that God had gave to a stone. But in my own self-defense, well, I was not all alone. I had the partners and the colleagues and the courts of crime. Heaven sent to me, hell bent to be one hell of a time. There was a swift, sudden shift and way too many went south. The deadly God-given gift to junkies, I kept my mouth shut while I made up my mind. I had some choices to make. Should I leave hell far behind me just for heaven's sake? Just took a good look at the route that I took. Never wrong, I took a look and still I took, and somehow I stayed strong. And I just stayed on the course with very few deviations. One or two situations, some other altercations. When my days were too dark, well, I had something to sell. I am the kind of a barker with some stories to tell. There'll be apologies made at every fork and each bend. And I'm so glad that I stayed, and I will stay till the end. Stay till the end. Stay till the end. Glad I took people.